dia, meus caros amigos da WP. Estamos começando mais um podcast. E o Mega colocou aqui uma sirene que é a maior sirene que eu já vi. Eu quase corri para abrir o antibomba. Eu cheguei a olhar pela janela, juro por Deus. Eu sou o Bago, eu quase caguei de medo dessa sirene. Aqui eu deixo de pôr e eu tenho a Live Arcade. Eu não preciso dessas porcarias de caileiro e afins. Morro de inveja, transportais. Eu sou Morfeu e... Alguma coisa? Aqui é o Mega e eu só jogo com controle de arcade. Muito bem. Não, controle de arcade que nunca funciona. Agora funciona. Não funciona. Funciona, que tem uma costa semana passada. Agora funciona. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar aqui o que acontece. O Mega, ele sempre tem um controle arcade na casa dele. Ou vários. É que eu tinha um e era game port, cara. Daí não, os caras não fabricam mais com essas porcaria de porta game. Isso. E a porcaria do Spider me ligando, eu nem tô vendo onde é que tá ligando. Ele tá ligando pra todo mundo, tá, verdade. Ficou pra mim liga... também. Puta que pariu. Isso porque a gente combinou de ficar na pauta, né? Aham. Uhum. Nossa. Alguém disse pra cancelar que hoje já tá doendo. Hoje, a gente combina, tenta fazer isso tudo certinho. Bom, mas essa semana deu bastante gente aí já. Interessada, pelo menos, né? É, já é um começo. Apareceu aí, fora eu, o Bug e o Deadpool aí, o Fênix, que tá se batendo pra entrar aí. O Morfeu. O Tardim, mostrou interesse também. O Spider, que também tá se batendo pra entrar. Tá batendo a minha cabeça. O Oaks, tô vendo até que tá o Oaks também tá sofrendo um pouco pra entrar aí. E o Ganso, que acabou de dizer que vai vir só via chat. Talvez. Ok, aqui um pequeno aviso pros usuários de Ubuntu, tá? O pessoal não tá conseguindo usar o Skype. O macetinho, basta resetar e na tela de boot você escolhe o Windows. Não faz isso. Que pariu. Eu vou levar o Orb no fora, você vai ver, cara. Daqui a pouquinho, olha. Bom, hoje nós vamos falar de jogatina online com 2DF, Kailera, GGPO, Z-Battle, do Super Nintendo. Sigo Z-Battle. E, logicamente, vamos falar de jogatina entre usuários. Vamos começar na Idade da Pedra, se não me engano. Está aqui na pauta, vamos falar um pouquinho de fliperama. Antiga Idade da Pedra, que eram as primeiras formas de batalhar entre os outros. Alguém tem algum caso aí de fliperama interessante? Eu tinha o fliperama do lado de casa. Pensa quando eu passava mais tempo, se era em casa ou se era lá no fliperama. Em casa? Isso é verdade, isso é verdade. São os vários personagens que a gente encontra lá, né, cara? Que havia uma certa hierarquia no fliperama. Havia. Certos códigos de honra. Com certeza. Certos, assim como existe aquela justa, né? Que é aqueles cavalos que saem correndo com lance e tudo mais. Tem regras também. Com certeza. Ou seja, você espera o cara mais velho e mais forte que você sair de perto da máquina pra poder jogar. Quando eu saía do CA, a primeira série é direto pro fliperama. Era Double Dragon 1 ou Ghost in Ghost, cara. Boa, hein? O negócio era CPS1. Final Fight e Capitão Comando. Não, essa época acho que nem tinha Final Fight ainda, cara. Que isso, cara? Ô, sério, porra. 89, 90. É velho, ainda. Porra, 27, 28, 70. É velho, bicho. Porra, e detalhe, bicho. Foi na época da Tartaruga Ninja, cara. Todo domingo de manhã tinha catecismo, cara. Bicho, saía da igreja correndo. Que mas louco, se quebrando. Se correram tanto que o calcanhar chega a bater na bunda. Essa é a igreja dos moleques. Fliperama, fliperama é, dependendo do lugar, né? Que antigamente, pelo menos da minha concepção, era só pro Tec Sujo que tinha. É, era um centro de convivência ali, rapaz. Cara, quando é época de criança, cara, época de exposição, cara, eu rezava pra chegar essa porcaria só porque tinha fliperama. Era um ambiente legal. Eu achava muito bacana, né? Tipo, Você ali jogava, desafiava um, comprava uma paçoca, aquelas balas de massa verde. Uma paçoca. Aí tinha aqueles moleque que pegava e jogava com a perna apoiada na outra, o chinelo tudo no chão, era muito bacana aquilo. E falava que se eu desse uma ficha pra ele pegar o seu boné. Eu peguei o seu boné, ia ser jogando de boné inofensivo ali. Já no meu caso, eu peguei isso um pouco tarde, né? Por quê, moça? Porque quando eu era mais novo, meu pai era engenheiro químico e a gente não morava em cidade. Ah, sim. Entendeu? Eu morava muito em casa pela usina. Ah, sim. Vindo, aí não tinha. Aí no meu caso, minha época de jogar aqui, né? Online e fliperamas foi mais pra década de 90. Entendi. Você pegou a época do Street, né? Pegou Street, pegou Punisher. Já passei. Foi. Peguei Street, Punisher. Peguei todos esses, mas. Mas quando eu comecei mesmo a jogar, vou ter aqui em 95, pro 94 pro 97. Tá bom. Mas agora eu pergunto, pra engenheiro químico não mora na cidade, é o quê? Se fizer merda, explodir pra não matar mais ninguém? É porque tinha que morar perto do lugar do trabalho. Ah, sim. Se desse merda lá, eu tinha que ir lá. É. Tinha que bolar um solvente pra merda. Muito bem. Muito bem. Época boa, eu lembro quando surgiu o Pop. O pessoal ficava louco porque era o único joguinho que dava um combate legal entre o pessoal, porque era mais recente. Era mais recente. O pessoal ficava maluco que, porra, não sabia para os especiais, né? A máquina fazia, a gente não sabia os comandos, só sabia do personagem do Fatal Fury e do Actual Fight, né? Rapaz, muitos sabiam mais do Fatal Fury. Na época que eu vi. Apesar de eu ter jogado muito Actual Fight no Super Nintendo. Nossa, e o legal do KOF 94, quando surgiu, algumas pessoas já identificavam, né? Nossa, esse cara é do Fatal Fury, esse é do Art of Fight. Muito legal. Mas isso é tema para outro dia. Bom, com o passar do tempo, a coisa foi evoluindo e os emuladores praticamente foram feitos para os saudosistas de plantão. Se não me engano. Saudosista entendeu vagabundo que tem muito tempo vago. É isso também. Porque os fliperamas foram sumindo aos poucos, foram substituídos por casas de jogos. Hoje tem um lugar no shopping que cobra pelo menos R$1 para você jogar Street Fighter 2. Cobra praticamente um braço, né? É um braço. Fora o cartão que você tem que comprar também. Aqui eles têm a cara de pau de cobrar R$2,50 o crédito. Um crédito. Cara, é bom ser da fichinha igual. Porra, fichinha de telefone, 25 centavos. Você para a nossa época o bicho era mais barato. Você falsificava com tampinha de Coca-Cola. Caralho. E agarrava, aí tinha que chamar o técnico. Uhum. Porque um piado. Comeu minha ficha. Ué, desculpa, não comeu minha ficha. O tempo foi evoluindo. Era muito. E começaram a surgir os emuladores, na medida e na proporção que os fliperamas iam sumindo também, né, cara? Aí, os emuladores começaram com umas opções de netplay. Eu não sei de vocês, eu comecei a jogar Kailera, foi a primeira vez que eu tentei fazer uma jogatina online pela internet. Eu não sei se vocês já conseguiram no tempo de discada. Não. Cara, eu tentei. Tentei bastante. Eu tentei. Muito mal pra cara. Resultado. Tentei no Final Burn, galera. O galera foi pro Final Burn. Funcionava? Porra, é discada. Você tem dúvida que não vai ser uma porcaria. Discada. Ó, porque é o seguinte. Muito mal, você tá. Cara, eu já consegui jogar. Mas isso foi bem depois também, né? O Z-Battle, que é o Super Nintendo, você consegue jogar com uma pessoa mesmo que ela tenha discado. Só que uma ponta ela tem que ter ADSL ou banda larga. Eu joguei com o Cheetos Pimp, ele tinha discada na época, uhum. E a gente jogava Super Street Fighter 2. Nossa! E funcionava, velho. Era coisa até milagrosa de se ver. Porque tem que ver. Como é que é, Mofé? Tem quem no caso era o servidor. É. Quem aqui ia ser o servidor? Você, né? Isso. No caso era eu. Se bem que eu não sei. Eu acho que era peer-to-peer. Acho que não tem um esquema assim de servidor. Se bem que às vezes quem desafia, né? Acho que fica como servidor, mas enfim, essas coisas mais tecnológicas. Como os técnicos eu não entendo. Qual a primeira vez que vocês conseguiram jogar? Eu jogava mais em rede mesmo que internet. Porque na época eu trabalhava numa house, cara. Chamava a galera, era Tartaruga pra 4 jogadores, Punisher 2 player. Ah, é mesmo. É, é verdade. Eduardo Darre trabalhava numa lan house. Adorava o seu emprego, Eduardo Darre. Cara, eu pagava os pecados de vida passada. E, cara, é mesmo. Como é que é o funcionamento do... Você instalou na lan house lá o Kailera com o Netplay? Instalei sim, cara. Porque a pessoa gostava de jogar. Ó. Tinha... Sim, rapaz. Era popular. Eu botava a lista, eu botava a lista completa, CPS 1, 2 e Neo Geo. Ó. Bacana, hein? Não, é uma parada leve, nem divertida e, pô, ajudava a passar o tempo. Aham. Uhum. Mas era o Mami, era o... Qual era o... Inclusive, acho que era o Kawax que o Mega me passou no DVD que ele mandou pra mim, que tinha um filme Street também. Nossa, que clássico. Foi aquele DVD mesmo que eu botei, cara. Cara, o Kawax rodava legal. Agora o Mami, bicho, eu lembro que a gente tentava jogar Sunset Rider pra 4 jogadores. O Mami era tenso. Dava aquela porra de The Sync, cara. Tipo assim, era o 4 um do lado do outro. Aí virava no monitor. No monitor do lado tava em outra fase. Aí, cara, a gente ia jogar e virava quatro vezes. Você terminava no computador, você tinha que jogar olhando no monitor do outro. Bom, mas aqui, mesmo com o... Na LAN House... Em rede dava humano, dava isso, cara. Dava descendo. Eu joguei minha experiência de jogo, assim, foi um emulador de Game Boy. Jogava... Desculpa, sinceridade, eu jogava Pokémon. E mesmo em rede, o cara dava The Sync e tal, e... Tenso. É mesmo, cara. Mas você tinha conexão a cabo? Como é que é? Não, rede, lan house. Rede. Lan house mesmo? É, rede do colégio, assim, laboratório de informática. Eita, olha só. O PIA não vai estudar. Nós conseguimos instalar... Um emulador em rede pra todo mundo. Isso em 96, 97, 90 e alguma coisa. Caralho. Nessa época eu não tinha computador, cara. É, eu também não tinha. Eu tinha informática o dia inteiro. Tinha na sala de informática do colégio. Aí a gente ficava, fazia curso de informática à tarde. Quem queria podia fazer curso de informática à tarde. Mas o professor de informática, um poço de paciência que era, deixava piazada na sala de informática. Então, enquanto quase toda a piazada ficava jogando L-Foot, cara, eu nunca gostei daquilo, eu nunca achei a menor graça naquilo. Eu não consigo entender, cara, aquilo e Tibia, eu não consigo entender, porque o consegue entender o tempo dele jogando aquela merda. Exatamente. Daí eu arranjei um emulador de Game Boy, instalei lá, daí jogava Pokémon. Eita, nóis. Ó, detalhe, cara, época de Lan House eu botei também um monte de GBA com Pokémon, cara. Deu dinheiro, cara. Molecada jogava direto. E aquele. Mas o Netplay mesmo ou só o GBA? Só pelo emulador, né? É, pelo emulador. Sim, não, mas porque o emulador. Rede, pegava o modo normal mesmo. Ah, tá. Caraca, os moleques iam lá pra jogar. Jogaram direto, bicho. Aí, porra, que tava acabando o tempo, né? Aí eu ensinava, fazia parar, salvar como, fazia o save com o nome da pessoa, né? Pra não ter perigo. Ó. E era direto, cara. Era fila. Olha, veja só uma maneira de ganhar dinheiro aí com emulador. Eu sou o tipo do cara que só vai ter o reconhecimento que merece depois que morre. Não, Neptkin. Eu lembro da minha primeira vez. Eu joguei Netplay no Kaileira contra o Mega. A gente tá falando de emulador ainda, né? Não, eu lembro da minha primeira vez. Pode ficar tranquilo. Sim, sim. É, eu lembro a sensação, o espanco e a emoção que foi derrotar o comunismo. E lá, o comunismo estava em Paraná. Olha só, hein? Espanquei. O gigante. Eu falei, não. O gigante vermelho. É o gigante vermelho. Rebentei o médico e falei, nossa, eu gostei demais desse negócio. Olha esse, eita, trem bom demais da cor. O problema do Kylera, que nem o Deadpool já falou aí, é o tal do desync. Que é o desync, Bagunçantes? Que é o desync? Você está jogando com seu amigo de online, aí você está vendo que você está dando a maior surra nele. E o seu amigo está dando a maior surra. E você? E você. O que acontece? Em certo momento, não me pergunte por que cargas d'água, o jogo desincroniza. Então o personagem adversário fica parado dando soquinho. E aí você bate nele e perde a sincronização do jogo. Aí vocês têm que fechar o emulador, entrar na sala de novo e tentar novamente, mais um fracasso de conexão. Mas se pensar bem, o desync acho que é a melhor desculpa possível no jogo, né? É, tem dessa também, né? Você começou a apanhar... desync. Não, mas eu ganhei aqui. Mas é que tá, o desync ele tinha uma característica... característica de você ficar parado dando soquinho o tempo todo, personagem do KDG. A não ser que o cara ficasse fingindo dando soquinho parado lá, né? Fosse desse jeito. Mas é. Isso se favoreceu. Aí era, mano. Tinda. Isso então deu um problema no primeiro campeonato da AWP. Deu um problema. Parado de região diferente, cara, quando era muito longe, né? Foi uma problemada. Porque... da Capcom não dava isso não, cara. Só com Destiny, cara. Boa, da Capcom dava de vez em quando, dependia do servidor, cara. Mas era bem menos que... não, bem menos que a SNK, com certeza. Bem menos que a SNK. Eu lembro que o meu controle com lag de 2 segundos eu ganhei do Rico ainda. E o, não importa o que acontecia, você podia usar o mesmo emulador, mesmo ROM, mesma configuração, pau de novo, não adiantava. Os primeiros jogos que eu tentei jogar por via Kylera. Quais? Pocket Fighter. Com discada, viu? Eu, na mesma cidade com meu amigo, ele com discada e eu com discada. Nossa! Aí, então, mas a sincronia era muito feroz, muito corajoso. Quem não tem a DSL com discada mesmo. Aí, pô, tentamos, mas não deu. Porque a sincronia era muito, muito, muito alta mesmo. Então era ele dando golpe, 3 minutos de sequência aparecendo na minha tela. Nossa! O que cada um ganhou nesse ponto. Depois, aí depois desistimos. É verdade que você ganha com isso é experiência, né? Foi muito tentar de novo. É frustrante o negócio, é frustrante. Você fica com aquela sensação de puta merda, poderia dar certo, ia ser doido demais. Mas o primeiro jogo que aconteceu essa parada pela discada, cara, foi jogar com o colega meu, o Mega Man. Aquele primeiro, aquele Mega Man CPS1. Battle? Aquele Power Battle, isso. Caraca, bicho, quando a gente viu, cara, dá pra jogar essa porra na internet, cara, que porra foda. Bicho, séculos pra gente conseguir se conectar aquela porcaria. Quando começou o jogo, tipo, entrou a velocidade legal. Quando eu apertei o botão pra botar a ficha, bicho, aí tu viu o lag que dava. No. Cara, na mesma hora, cara, sério, meu, foi... Pô, imagina a criança se tirando o brinquedo da mão dela, foi a mesma coisa. Uma decepção, cara. Que foda. Apesar de que com o tempo o Kylera foi evoluindo, né? É, ele começou a dar menos. Também que a gente saiu da discada para o link de 1 mega, né? Também salva isso também. Um advento da banda larga ajudou um pouco também. A palavra advento da banda larga tá demais. O problema do Kylera é que era muito dependente da tua conexão com o servidor. Então, às vezes, acontecia muito dos melhores servidores aqui no país era travado pela tua velocidade. Eles testavam a tua velocidade com o servidor antes de entrar, e só deixava entrar quem tivesse uma velocidade e tal. Aí às vezes você ficava ali, horas ali, mandando conectar com o servidor e desconectar, até uma hora que for uma sorte você conseguisse conectar no servidor dos caras. 90% das vezes que eu jogava, eu criava um servidor em casa e outra pessoa criava. Não, na parada do carreira, isso até aí. A hora que eu aprendi a fazer isso. Verdade. Era 2 cliquinhos na janela de DOS, é muito difícil. Puta merda. Cara, eu acho bacana o povo que aparece no Kylera. Você sabe que a maioria é do SNK Neo Fighters que aparece ali, né? E o povo é de uma educação tremenda. São, São cavaleiros, você joga com cavaleiros. É praticamente um torneio de cavalaria, né? Eu diria. Isso. Só coice, pra todo quanto é lado. É, cara, mas eu já... Só cara, não te chamam de santo naquele jogo, cara. De boa. Só não te chamam de santo. Eu não sei se é uma meninada que tá ali, eu não sei o que que é. Mas o pessoal é de vai tomar no c*** pra cima. Deus. E a infantilidade, tá? Porque quando você tá perdendo, aí eles começam a zoar. Quando você ganha... É, começa a chamar de bobo, feio, que você tem cara de melão. Não, e desconecta do nada. Tum. Não despede, não. Isso é muito escroto, cara. Não admite a derrota, não. Fala, não, velho, eu já cansei de apanhar, eu vou nessa, até mais pra você. Eu falo isso. Os caras não, os caras desconectam. Você nunca mais vai ver o cara na sua vida. O cara já mete a mão no Alt F4 e pronto. É, ó. Acho que fica dando xeriquinho em casa, sabe? Rapaz, ou às vezes te xinga até a alma e depois sai. É, tem essa também. Já aconteceu isso com o time. Já aconteceu. O cara tem que jogar, ganhei, um milagre, aí pronto. Pra quê, né? Ah, saiu me xingando até a alma. Bom, tchau. Oh. É brincadeira. Aguente. Foi nesse clima de amizade que se realizou o primeiro campeonato da WP, não sei se vocês lembram. Ah, pra você ver como é que é a distância da coragem é pessoa, né, cara? Na época de fliperama, o cara te desceu na porrada. Nossa, falar, época, né? Época de fliperama. Capaz, se você perdesse, desse um ataque de chilique igual dá nos caras quando perdem pela rede, assim, você tomava tapão na cabeça, de cima pra baixo, assim, dos grandão, pum. Teve uma vez que eu tava jogando 2001, cara, eu tava ganhando, eu quis sair. Opa, eu tava jogando com o K9, né? O policial bomba cachorro. Aí, porra, agora você pular com soco, a mão do cara vira uma broca, né? Uhum. Então pega várias vezes. O filho da p*** do idiota, ele defendia a primeira e ele abaixava. Tomava. Aí tomava. Era isso, soco pra frente, soco. Opa, 3 e o cara tava desesperado. Eu pensei que o cara ia querer bater, cara. O cara tá tão maluco, o fogo tá usando uma cítica, não sei o quê. Aí chamou, ó, tinha outro cara passando, ficava, fica vendo ele jogar aqui, tá vendo? Fazer uma... Aí eu fui, deixei o cara ganhar, foi embora. Não, você ganhou, tá bom, tchau, fui embora. Joga aí, né? Ganhei. É, ganhou. É bom pra você, legal, tchau. Ah, pô, o cara tava maluco. Dá merda, velho. Mano. Dá muita criança. Tem um molequinho que deu um murro no... Ele quebrou, porque tava perdendo. Eu gostava, sinceramente, eu gostava de bater nos caras convencidos. Ah, rapaz, é bom demais, cara. Nossa, isso é muito bom, é muito bom. Os caras tiravam onda pelo chat. Pô, você tá perdendo demais, você é ruim demais, hein? Nossa. Aí eu começava a jogar bem melhor. Bem melhor. Aí eu começava a fazer isso no fliperama, cara. Nossa. Você via a cara do filho da p*** sem graça, ele falou, nossa, era muito maneiro. Fliperama, tipo... Pô, não tá funcionando, pai. Não tá defendendo, não tá saindo o golpe. Lembro. Aqui, velho, tô defendendo, o tá defendendo. E tomava rasteira. Tomava rasteira, é foda. Talvez eu tirei, cara, 10 fichas do moleque na Extreme Street Fighter, sabe? Que o cara fica fazendo aquele macetinho da máquina, acho que vai funcionar. Porque a tempestade se fazia baixo, trás soco, ela invocava o furacão, né? E a máquina nunca saía. Uhum. O cara tentando fazer isso em mim, chegou e ficar parado defendendo. Ah, meu. Deu uma costa nele. Puta que pariu, velho. O fliperama tinha aquela questão da hierarquia, né? De se o cara fosse maior e mais forte, você ficava um pouco mais amiúdo. Ah, e quando você começava a ir meio direto no arcade, assim, você começava a ver, tinha as figurinhas carimbadas, os caras que estavam sempre lá. O pessoal ia criando uma certa reputação no lugar, assim. Verdade. Tinha uns caras ruizão. Tipo eu. Tinha uns caras mais ou menos. E tinha uns caras fortes mesmo, respeitados. Que? Tinha uns caras. Esse sou eu. Nossa senhora. Sei. Cuidado, hein? A gente faz um desafio aí, ó. Vou falar nisso. Na época eu jogava Street no Flip, jogava muito, bicho. Falando sério, cara. Era sinistro. Qual Street 2? Eu gostava de jogar muito o Champion Edition. Eu jogava mais mesmo, gostava de jogar mesmo. Eu gostava aqui do lado de casa, nunca teve o Street normal, tinha os Street de rodoviária. Aí se não dá pra jogar, cara. Cara, eu era muito bom nisso, cara. Porque era o que eu não tinha. Não, é maneiro, mas não dá pra jogar com quatro Anelica. Mas até esse Street tem tática. Porque pra encher a tela de magia e fica pulando e ter subido a tela? Não, mas tinha tática pra sair disso. Você apertava o start pra virar o Ken e dar o Shuriken que atravessava a tela? Exatamente, você já até sabe. Tocava de personagem com start, ia com o Balrog. A rasteira do Dalsin que atravessava a tela toda. É mesmo. Saindo da época do Kailera, nós chegamos à época, nós começamos com um sistema que aboliu o Kailera, chama GGPO. É, na minha opinião, ele matou o Kailera. Esse foi o finish do Kailera, foi esse. Porque o Kailera, apesar de ser bom, tinha ainda os problemas de desync. E principalmente um tal de gente usando rune diferente dava muito problema. O que o GGPO fez? Ele botou um padrão lá. O padrão a rune é essa. Você vai usar o Final Banner, a versão que a gente estabelecer. É, você vai usar a versão travada. Hein? Muita gente não gosta do Final Banner, eu sou um deles. Eu também. Eu gosto do Caox, mas enfim, usar o Final Banner que quis se fazer, né? E é isso aí, a pessoa tinha que se adaptar. Aí o que aconteceu? O Coins reduziu muito os D-Sync. Eu, na minha opinião, eu nunca presenciei um D-Sync no GGPO. No GGPO eu não cheguei a jogar pouco. Pra mim já aconteceu de cair sem, mas foi mais por culpa da minha conexão, ou parece que tinha sido algum problema de servidor do GGPO. Foi no caso de uma manutenção. Mas só foi. D-Sync nunca deu não. Uhum. Não que nem. A desvantagem do GGPO, ele começou com poucos jogos. Se não me engano, na época era 8? Super Street, Marvel, 0302, 73, KOF 98. Não, acho que Street 3 veio depois, não veio? 98. Veio depois, eles colocaram o CPS 3. Depois. Cara, eu sinceramente eu gostei muito porque eu não via D-Sync, eu não via lag. Dava umas travadinhas chatas, mas era, que nem o Morto falou, por culpa de conexão. Você não testou muito, né, Deadpool? Mas eu lembro de ter testado, acho que foi com o Inuyasha na época, cara. Foi até o 03. Tipo, você viu, a cidade não tava ruim não, mas tava com aquelas travadinhas, sabe? Tipo, lag. Ah, só. Não tava de sing não, mas dava essas travadas. Só. Eu jogava muito, pra você ter ideia, era impossível você jogar Skype e Kawax. Que era de sing na seta, entendeu? Eu jogava muito com o Morfeu. O Skype faz o Kailera. Sim. Ele tava, às vezes, não deixava nem você começar o... Ele não deixava, né? Porque ele já não deixava não. Pelo menos no meu caso nunca deixou. Também não tentei muito não, eu desisti rápido. Entendi. Aí depois partimos pro... Aí com o... Veio o que acontece? Chegou o GGPO e depois chegou o 2DF junto, que é mais ou menos o mesmo sistema. Eu prefiro o 2DF. Eu também. Não, porque... Eu não sei, eu teve alguma coisa, não fui com a cara do GGPO depois do 2DF. Eu acho ele melhor. Eu não sei explicar como ainda. Mas eu gosto mais dele. Mas o GGPO ainda funciona e no mesmo esquema. Não tem esse esquema de D-Sync nem lag, logicamente dependendo da conexão dos outros. Na minha opinião, tem um negócio muito bacana no 2DF, que não sei se tinha ou tem no GGPO, que é o sistema de replay. Ele arquiva todos os seus... Não tem não, Morfeu? Até onde eu me lembro, não. Eu só vi isso no GGPO. Eu tenho aqui, na minha tela aqui, todas as batalhas que eu tive desde 2008. Oi? Achei muito bacana mesmo. Assim que você termina... Alguma coisa pra mim aí? tem. Acho que tem sim. Peraí, deixa eu só logar aqui. Aí você liga rever pra ver os erros que você cometeu? Cara, é muito bacana. Eu tenho uma partida minha com o do Rico aqui, que eu espanquei ele no. Ah, é. isso aí eu quero ver. Eu vou ver se eu consigo achar aqui. Ele ficava dando rasteirinha fraca e balão. No, ele e o Street, Spider. Ele só faz isso. Ele e o Spider. Ah, o Spider tá de sacanagem. O Spider é mesmo. O cara é muito foda. Isso a gente batia no cara que fazia isso, cara. Teve uma que eu fui pra frente. Eu acho que foi do 3DF mesmo. Essa eu queria ter arquivado. Foi The King 98. Eu contra o Spider. Foi uma das poucas vezes que eu venci contra o Spider. Aqui está o link. Vou passar o link aqui. Como é, Bruno? Caso alguém interesse ver depois, essa é uma batalha que tive com o Mega Street Fighter Alpha 3. Nossa, quando e quando isso? É agosto de 2008. Ah, não, não vale. Eu tava com o controle errado. Não vem, não. Tá vendo? E daí, o que que faz? E as da semana passada? Cadê as batalhas da semana passada? Uai, tem aqui também. Então posta a batalha da semana passada, bicho. É, dia 1º de maio. Aí, ó. Não, perdão. Dia 26 de abril. Ô, Bruno. Onde é que você tá baixando as mãos pra jogar no 2DF? Geralmente no Planet Emu. O único que eu não consegui jogar de lá até agora foi o Rage of Dragons. O Rage of Dragons? É. Você tentou baixar, parece que é Hustler, um negócio assim. Um Hustler? Não, ainda não. Deixa eu ver se eu ainda tenho o link. Tô colocando a batalha mais recente que eu tive com o Mega. Outro genocídio. Que pariu, bater em bêbado, hein? Não, eu não posso fazer, os caras cisma de... Como é que abre isso? É só você clicar. Se você clicar, eu juro que você abre. É que nem você criar o servidor do Calheira, só que com um clique. É, juro. Não é bem assim não, bonitão. Eu tava no Chrome. Não é você clicar. Ah, sim. Desculpa, esqueci. Ah, tá vendo? Pessoa que nativo. Uai, você tá usando Chrome? Não era você que usava o Firefox? Não, o Firefox tá aberto aqui também. Pois é. Joga o link do Firefox aí que você abre. É que como eu não sou o único usuário aqui, pra não estragar meu perfil do Firefox, HTML por padrão abre no Chrome. Sim, sim, sim. Deixa eu anotar isso aqui, então. Anote aí, depois você pode pôr de exemplo. Depois eu vou botar de exemplo, exatamente. Tudo bem. Está aí um cara que não tem vergonha de te pedir a derrota. Eu gostaria de uma salva de palmas para o Mega Tornado. Que é um ótimo perdedor. Eu sou um ótimo perdedor. É um exemplo de você sempre deve tentar. Brasileiro típico. Hoje nós estamos falando de Porradaria Online, Kailera 2DF GGPO. Nós estamos praticamente quase no final. Você tem alguma opinião, alguma coisa que você gostaria de falar a respeito? O Ganso é mó chato com a Zangief. Apelão do cacete. Eu gostava, o Ganso postou um videozinho do YouTube que tem ele lutando contra o Mega xingando ele. O Mega ainda xingando ele. Bom, então vamos finalizar, né? Acho que não há mais nada a salientar. Que vocês pra... querem falar alguma coisa? Que a gente esqueceu de falar aqui, ó, estava na nossa pauta de requerimentos de, para se jogar online. O que precisa? Precisa, resumindo, na minha opinião, 10 megas. Uma conexão de pelo menos 1 mega. Pelo menos 1 mega não, dá pra dizer, 1 mega você já joga tranquilo. Dá pra jogar com conexão de 600, 800k. E a gente jogava. É, isso é verdade. Cara, você lembra que a gente jogava com... Eu tinha 600k, a gente época. Jogava. E funcionava beleza, e via Kailera. Isso é verdade. Eu joguei muito com 300. Cara, eu não sei, estranho, porque... É, eu tinha uma conexão de 70k e eu tinha um ping ridículo de 20 ms lá. Era caraca, eu lembro isso, ele jogava com o bagulho, ele criava o servidor, rapaz. Não dava lag na parada. Não dava lag, eu tinha 7kbytes, eu nunca entendi isso. Nunca entendi. Mas enfim, funcionava. Ou seja, requerimento inicial, um link de 600k, mas se você tiver sorte, com 70 funciona. Requerimento inicial, conexão ADSL. Portas abertas do firewall, portas abertas do roteador. Emulador atualizado. 512 memória RAM. Pacote de ROMs de preferência do Planet Emu. www.planetemu.net. Pelo menos 256 de RAM. Que é isso que eu jogava na época, 256. E... Ah, sim, pro 2DF, você tem que instalar o Net Framework 3.5. É, do Microsoft.net. E você tem que ter o Firefox e instalar a extensão FF Client Application. Ou é só usar o Internet Explorer, né? O Internet Explorer você não precisa instalar aplicação nenhuma. Mas enfim, não é muito não, é boa vontade mesmo. Bom, e além de toda essa parte aí, tem que lembrar que tem além de ter sorte e paciência, porque essa porra vai ter DSync, vai desconectar. Você vai encontrar a gente dando chiliquinho por aí. Com certeza, vai. Com certeza. E depois de jogar tem que ter uma perder, né? É verdade, é verdade. Outra coisa importante, nunca tente jogar contra gringos, talvez uns argentinos e uns canadenses até rola, mas de resto esquece, senão só vai passar raiva. Bom, vamos finalizar essa jossa então. Quero agradecer a participação do Deadpool, a pequena participação do Ganso, a participação do Morfeu, do Mega, e agradecer a boa vontade, a tentativa do Spider e do Fênix. É, não desanimem, sempre tem o dia seguinte. E do tardinho. Até mais pra vocês. Bom fim de semana aí pra todo mundo. Até o próximo podcast. Alô. Assopra! Morfeu, se você estiver nos ouvindo, imite o Yoshi. Yoshi! Estabelecido contato. O que você ia falar do Ubuntu aí, né? Tipo, fala aí. Ah, cara, vamos rolar de novo. O pessoal que não tá conseguindo conectar o Skype, basta resetar aí na tela do boot e escolhe o Windows. Funciona que é uma maravilha. Eu vou levar o Orb no fora, você vai ver, cara. Daqui a pouquinho, vai ver. Rapaz, eu acho que o Fênix ficou magoado com a piadinha do Windows, cara. Acho que quem magoou foi o Ubuntu dele, pô. Deixa aqui meu formal pedido de desculpa. Aham. Daqui a pouco tentando de anota o tema aí, Mega. Windows versus Linux. Quem vai ganhar? Mas o Ganso e o Deadpool tem que estar presentes. Eu já sei quem que vai ganhar, o Windows vai ganhar. Por quê? Porque os Linux não vão conseguir conectar o podcast. Nossa. Não. Eu vi essa vida de longe. Calma, escuta mais.